todas as ofertas alçadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu as tenho dado a ti, a teus filhos e as tuas filhas contigo, como porção para sempre. É um pacto perpétuo, é uma aliança eterna de sal perante o Senhor, para ti e para a tua descendência contigo. Deus disse: as primícias são minhas, mas sacerdote, porque tu és o meu anjo e valente pela verdade, diante de uma sociedade corrompida, todas as primícias que trouxerem a mim, eu as tenho dado a ti. Faço uma aliança eterna de sal. Por que de sal? Porque sal é a única coisa que tira a podridão. Eu não vou me aprofundar aqui nisso. Então, filhos, eu como sacerdote, diz a Bíblia, tenho o direito de receber as primícias de vocês. Agora diz que é para os sacerdotes e para os levitas. Por isso que a minha equipe principal está autorizada a receber as primícias dos discípulos das suas células. Por quê? Porque são sacerdotes sobre eles. E eles, como trabalhadores, eles merecem o quê? São dignos do seu salário. Pastor, e eu que já sou o líder e não sou da sua equipe? Não tem problema. Quando você, que nem ele, eles me ajudaram a formar a minha equipe. Quando você, que é líder, ajudar ele a formar o seu número de equipe, seu número de líderes, aí você estará autorizado a receber premissas dos seus discípulos. E aí, se nós formos avaliar isso pelo olho clínico do homem, o que que nós poderíamos dizer? Deus recompensando os seus fiéis trabalhadores. E aí, cada um vai ser como Davi. Eu mato o gigante, mas qual é a recompensa? Todos na obra de Deus recompensados. Acabou o roubo, acabou a mentira, acabou o adultério. Por quê? Porque temos uma aliança eterna de sal entre nós. Vocês recebem, filhos? Vamos ser pastores deste estado? Ezequiel 44:30. Você deve ter lido ontem quando eu falei. Deve ter arrepiado seus cabelos. Ezequiel 44:30. Achou? Se não achou, abra bem os ouvidos e o coração. Igualmente, as primícias de todos os primeiros frutos, de tudo e de todo o sacrifício, de todas as vossas ofertas, serão para os sacerdotes. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, e ele fará repousar uma bênção sobre a vossa casa. Pastor Mauro, vem aqui, por favor. Pega um envelope desses, por favor, Pastor Mauro. Aqui do gasofilácio. Pastor Mauro é meu discípulo, é da minha célula. Pastor Mauro é primicista. Está ali, entregou a primícia na mão dos sacerdotes. Eu vi isso acontecer lá na terra dos sacerdotes. Eu tenho autoridade para abençoar a tua casa. A bênção do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, porque ele não é mais Jacó. Ele teve um encontro com Deus e de enganador ele se tornou o príncipe campeão de Deus. E nunca mais a maldição tocará a tua casa. Vá em paz, em nome de Jesus. Amém? E essa premissa de quem? Dos sacerdotes. É isso que vocês veem alguns irmãos fazendo aqui. Agora vos pergunto, filmem isso. Agora vos pergunto, qual é a verdade paralela da maldição? Então, qual é a verdade paralela da bênção? Então, se a bênção vai para a casa do primicista, o que vai para a casa do não primicista?